Boa tarde, senhores ouvintes. Estamos aqui na Rádio Com. Estou iniciando mais um programa Antropofonias e Charlas, idealizado pelos estudantes de Antropologia e Arqueologia da UFPEL. Estaremos hoje abordando a temática de independência de Moçambique e Cabo Verde. Temos aqui como convidados Rui Delgado, que é de Cabo Verde, graduado em História pela UFPEL, e Mussa, que é de Moçambique, pós-graduado em Sistemas de Produção Agrícola Familiar. Então vamos iniciar aqui as conversas, começando pelo Rui, para nos falar um pouco sobre as independências, seguido de Mussa. Uhum. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de vir na rádio. Da outra vez eu não consegui estar aqui, estava em Porto Alegre, mas bom, dessa vez eu consegui chegar, né? Que bom. Eu sou o Rui, sou cabo-verdiano, eu estou aqui em Pelotas há mais ou menos um ano e meio, faço história na Universidade Federal de Pelotas, e hoje a gente está aqui para falar um pouco dos processos de independência, né? Cabo Verde, a independência acontece agora no dia 5 de julho. 25 de junho, Mussa, foi a independência de Moçambique, né? Todos no ano de 1975. Vamos falar um pouco desse processo, como é que se deu, qual era a conjuntura da época, né? Mas vou deixar um pouquinho o Mussa falar também, se apresentar. Boa noite a todos. Fala-vos o Mussa, estudante moçambicano em Pelotas. Estou aqui juntamente com o Rui para falar um pouco sobre a independência de Moçambique. Falei um pouco sobre Moçambique e o Rui de Cabo Verde. Mais uma vez agradecer a oportunidade que a rádio tem nos dado para mais uma vez a gente tentar trazer um pouco do que aconteceu, trazer um pouco das nossas vivências aqui, assim como o que aconteceu no passado nos nossos países africanos. E obrigado pela oportunidade mais uma vez. Rapaz, é um prazer recebê-los, até porque é sempre bom saber um pouco mais das nossas raízes também, né? Com certeza, com certeza. Então, deixo os senhores à vontade para... Então, falando um pouquinho da independência de Cabo Verde, né? Cabo Verde, ele se torna independente a partir de 5 de julho de 1975. Mas também temos que pensar o que aconteceu, todo o processo que se deu antes da independência, né? Um dos personagens desse processo é o Amílcar Cabral, né? Amílcar Cabral, ele é guineense, filho de cabo-verdianos, que vai para Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau, ele fica em Guiné-Bissau até os 8 anos, quando retorna a Cabo Verde para estudar. Depois ganha uma bolsa de estudos, vai para Portugal. Em Portugal, ele tem contato com outros africanos, inclusive Samora Machel, de Moçambique, Agostinho Neto, de Angola. E eles então começam a se encontrar numa casa chamada Casa do Estudante do Império, que fica em Portugal, que recebia os estudantes africanos que iam estudar, né? A ideia do governo português era que os mantivesse num local único, dessa forma conseguia controlá-los, né? Só que juntando esses estudantes junto com a esquerda portuguesa à época, que lutava contra o salazarismo, então eles começam a se organizar, lutas, principalmente lutas ideológicas. Amílcar Cabral volta para Guiné-Bissau para trabalhar para o governo português, como agrônomo agora. Só que nessas viagens ele começa a deparar com o processo, como vivia esse povo guineense, né, subjugado. Então ele começa a fazer encontros, reuniões, funda o partido da independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau, e a partir disso então começam as lutas. No primeiro momento, essa luta, ela é ideológica, ela é clandestina, até o massacre de Djibouti, onde os portugueses, o exército português acabou fazendo um massacre, que foi o estopim para ele perceber que pelo diálogo não resolveria o problema, né? Então, a partir desse momento, eles partem para a luta armada. E a partir disso, então, o partido e Amílcar Carvalho acabam tendo várias vitórias. É de ressaltar que esse partido ele era apoiado principalmente para o bloco comunista, a ex-União Soviética, Cuba e China também, né, que os alimentava com armas e principalmente treinamento. E até que em 1973, mesmo Guiné-Bissau acabou declarando independência unilateralmente. Amílcar Cabral veio a falecer em 1973, na verdade foi assassinado por um companheiro, né? Isso, segundo dizem, a mando da polícia política portuguesa, porque cortando a cabeça todo o resto caía, o que não acabou acontecendo. Bom, secundar o que o Rui acabou falando aqui sobre Cabo Verde, Moçambique sendo um país que também foi colonizado pelos portugueses, o processo da luta armada até a independência foi basicamente similar, né, com o que aconteceu com Cabo Verde. Mas a questão do Moçambique foi presidido pelo Samora Machel, que também fez parte do grupo dos estudantes e regressou ao Moçambique para liderar esse processo de preparativos para o início da luta armada, que foi sensivelmente em 1964, se a memória não me trai, 64, década de 60. Então, durante todo esse processo de preparativos da luta armada, alguns países vizinhos foram acolhendo esse povo, principalmente o povo moçambicano, para questões de negociações. Eram uns países vizinhos onde o povo moçambicano se reunia para poder fazer a tática, né, criar as táticas, como iriam desencadear essa guerra. Então, este processo tem início mais ou menos por esses caminhos que eu acabei de mencionar. Também dizer que no caso de Cabo Verde em si, não teve a luta armada, né? Primeiro porque Cabo Verde é um país arquipelágico, são 10 ilhas, 9 são habitadas, né? E ter uma luta armada em Cabo Verde seria muito difícil, mesmo a questão de mobilidade. Então todo o processo de luta armada ele se dá nos campos da Guiné-Bissau, né? Por que tudo isso? Porque a ideia de Amílcar Cabral é que Cabo Verde e Guiné-Bissau fosse uma nação, era um estado binacional, né? Que fosse a nação cabo-verdiana, tivesse a nação cabo-verdiana, a nação guineense, porém num estado só. Isso até acabou funcionando até 1980, 81, quando o Nino Vieira, ele era da oposição à época, se não me engano, em Guiné-Bissau, e não estava de acordo com como é que o irmão de Amílcar Cabral, Luiz Cabral, estava coordenando o país à época, né? Então ele dá o golpe de Estado, os governantes em Cabo Verde não satisfeitos, então eles cortam a relação com a Guiné-Bissau. E a partir disso, então, o partido que antes era um só, PAIGC, Partido de Independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau, Cabo Verde então tira o G e ele coloca o C. E então fica Partido de Independência da Guiné, Partido da Independência de Cabo Verde. E então, a partir de 1981, Cabo Verde toma um rumo e a Guiné-Bissau toma outro rumo. Diferentemente de Moçambique, caso de Moçambique, teve luta armada, infelizmente, teve a luta armada, e que foi de 10 anos, né? A luta armada de 10 anos, onde, o povo moçambicano vem, o termo da luta armada foi para Deus em 1974 e proclamada a independência em 1975, né? Então todo esse processo da luta armada foi presidido por esse antigo presidente de Moçambique, anti-líder, né? Presidente após a independência, o Samora Moisés Machel. Então, O Samora, desculpa interromper, o Samora Machel, ele acaba sendo assassinado? boa pergunta ruim, boa provocação. Porque, para todos os efeitos, o Samora Moisés Machel morreu de um acidente de aviação. Mas há vozes que dizem que, na verdade, foi um atentado que ele sofreu, né? Após a independência, porque Moçambique teve a proclamação da independência em 1975, desencadeou-se uma outra guerra civil, se calhar poderíamos falar mais adiante durante o programa, né? Um outro processo de guerra civil. Mas durante esse processo, se a memória não me trai, foi em 1983, 86, foi quando o Samora Moisés, o avião, né, que lhe transportava, ele caiu, quis fazer uma aterragem, então embateu-se numa pedra, acabou falecendo o presidente. Então, teoricamente foi um acidente, né? Mas há vozes que dizem então que não foi, foi algo assim meio programado, então eu prefiro acreditar que foi um acidente. E também, só para complementar um pouquinho, a gente tem que ver em que momento dá isso, né? É o momento que, primeiro, Moçambique, a Frelimo, ele está sendo apoiado pelos países do bloco comunista, e a Renamo. E a Renamo está sendo apoiada por esse outro bloco, dos blocos capitalistas, posso dizer assim, né? Principalmente a África do Sul, na época ainda com o apartheid, e os Estados Unidos. Então, será que foi realmente um acidente? Bom, gente, então, obrigado. Vamos encerrar esse primeiro bloco com a música de Dos Tubarões, Labanta Braço. Labanta, né? Braço. Labanta é uma braço. Música que ela é alusiva a esse momento da independência, né? Labanta Braço. Levanta os braços e grita a tua liberdade, né? É o que mais ou menos diz essa música. Levanta o braço e grita a tua liberdade. Levanta os braços e grita a sua liberdade, que representa muito essa época. Vamos à música e aí logo a seguir o intervalo. Thank you.

Boa tarde, senhores. Voltando para o segundo bloco do programa Antropofonias e Charlas, agora às 18 horas e 32 minutos. Estamos abordando hoje a temática das independências africanas, especificamente sobre Cabo Verde e Moçambique. Estamos aqui com o Rui Delgado, que é de Cabo Verde, graduando em História da UFPEL, e com o Moussa, que é de Moçambique, que é pós-graduado em Sistemas de Produção Agrícola Familiar. Então, nós estamos retornando ao que foi conversado no primeiro bloco sobre as independências, mas o Moussa vai falar um pouco sobre a música, já que abriu o programa hoje, e sobre a que vai tocar logo a seguir. Por favor, Moussa. Bom, falar um pouco sobre a música que abriu o programa, né, o primeiro bloco. É uma música do centro de Moçambique, concretamente na província da Zambésia, cidade de Kilimane, a minha cidade natal, em que ela é tocada, ela é cantada no dialeto de lá, de zambesiano, que chama Sushwabo, em que ela chama uma atenção ao povo moçambicano sobre a revolução. É uma música que chama atenção a isso, chama atenção ao povo moçambicano, repito, sobre a questão da colonização portuguesa. Ela acaba estimulando, ela acaba mostrando para o povo moçambicano aquelas desvantagens todas que aconteceram naquele processo da colonização. Então eles dizem que vamos nos unir, todos moçambicanos, todos pretos moçambicanos, vamos nos unir e vamos expulsar essa gente. Porque eles diziam que o cafre, já chamavam o cafre, que era o negro, eu vou falar de Moçambique, não sei se Rui, no Cabo Verde ali também se era chamado de cafre. Cafre era o negro moçambicano, né? Em Moçambique falavam cafre. Diziam que o cafre não sabe ler, cafre não sabe, não pensa, cafre não tem nada. Tudo de pejorativo era cafre. Então eles diziam que nós, como cafre, vamos expulsar ele da nossa terra, vamos expulsar ele da nossa região. Então, era aquela primeira música, então tenta evidenciar isso. Depois tocou a segunda música, creio eu que foi no... Vai tocar agora. Vai tocar agora. Tá bom então. Quando tocar eu digo. Mas posso falar? Fala que já vai tocar a seguir. Mas tá, eu falo, é uma música da Anitta Makwakwa, que é uma cantora moçambicana também. Ela é do sul do Moçambique, concretamente na província de Maputo, onde ela escreve para todas as mulheres moçambicanas, todas as mães moçambicanas, por forma a agradecer tudo que elas têm feito, né, para os seus filhos, para o povo moçambicano em geral. Então ela é cantada numa outra língua, né, que já não é o Shuabo, uma língua do sul de Moçambique, que é o Xangana. Então é basicamente isso sobre essas músicas. Pessoal, chegou agora mais um convidado que estava previsto, mas não foi citado porque não tinha certeza de vir um prol do atraso, o Acrísio, que é de Moçambique, que é doutorando em ciências políticas. Bem-vindo ao programa, Acrísio. Muito boa tarde, cumprimentar aos ouvintes lá em casa, dizer que é sempre um prazer participar aqui do programa da Rádio Com. É sempre também muito gratificante falar da África, e hoje no concreto nos países da língua oficial portuguesa, que se tornaram independentes nos anos 75, Moçambique, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau. E o processo de independência de Moçambique e Cabo Verde, no particular que a gente está falando aqui, é decorrente sempre de um processo de luta de libertação armada, ou seja, a colônia Portugal, como colonizador, no processo de nesse processo de independência dos países de expressão portuguesa, nota-se que não foi um processo, seja assim, falando em palavras simples, pacífico, né? Foi necessário se recorrer a armas, e sempre que a gente olha para as bandeiras, tanto de Cabo Verde e Moçambique, a gente sempre tem um símbolo lá, o vermelho, o branco, azul, ou seja, representa a nossa diversidade, tanto marítima, o branco sempre tem a ver com a paz, e o vermelho é a ideia de que foi necessário derramar sangue para libertar o povo africano da exploração colonial. Obrigado, Cris. Nós temos aqui uma pergunta de uma ouvinte, que é a Renata, que já participou desse programa anteriormente, que é doutora em letras. A Renata pergunta aqui como que vocês percebem as consequências hoje nos países, as consequências da independência hoje nos países. Pergunta se as guerras civis têm resquícios desses movimentos iniciais. A outra pergunta qual foi? Se as guerras... Como que vocês percebem as consequências hoje nos consequências da independência, certo, hoje, certo, nos países, e certo, se as guerras civis atuais têm resquícios desses movimentos iniciais? A da guerra civil eu vou deixar pro... Essa última é boa, hein? Pro Mussa e pro Acrísio, mas eu posso falar um pouquinho das consequências, né? Bom, um país independente, ele anda por si só. Vou pegar Cabo Verde, que até a independência era, vivia sob o jugo português. Cabo Verde, por ser um país, por ser uma região que tem falta d'água, tem falta de quase tudo, né? Teve vários processos de seca e fome, e muita gente morreu, 40%, se não me engano, na década de 40, 60. E o pessoal então se via na imigração a possibilidade de ter uma vida melhor. Com a independência, principalmente a ONU, o FMI não tinha certeza, tinha certeza que Cabo Verde os cabo-verdianos não aguentariam 6 meses sem pedir a volta de Portugal para governar o país, né? E então, com a independência, Cabo Verde, então, ele vai investir bastante na educação, né? E principalmente na diplomacia e na ajuda internacional. E a partir disso, então, o país começa a se estruturar, e hoje ainda estamos ali. Então, para mim, as consequências da independência foi essa, né? A nossa, digamos, independência, a gente pode discutir essa independência, né? A independência política, porque a econômica... E várias outras, eu não sei se a gente é independente. Mas já a questão, por exemplo, da guerra civil, pelo menos no meu país, a gente não teve, por aquilo que eu já tinha falado, né? Por ser um país pequeno, né? Hoje somos 500 mil habitantes, e por serem ilhas, não tem condições de ter uma guerra ali, né? Sim. Baixa mobilidade, né? Exatamente. Tá, respondendo a questão sobre essa ideia de guerra civil que se desencadeia em alguns países, nosso país, concretamente Moçambique, não foi exceção, passou de um processo de guerra civil de 1976, que termina com a assinatura do Acordo de Roma em 92, mas a questão da guerra civil em Moçambique foi mais acentuada por clivagens políticas, ou seja, o modelo que o governo adotou após a independência, que era o modelo marxista-leninista, na qual excluía muitos atores políticos, sociedade civil, líderes religiosos, igrejas, na ideia de tentativa de construção de um homem novo moçambicano, tentando apagar as mazelas da colonização. Fez com que alguns movimentos internos ao Partido Frelimo, que foi um movimento que orquestrou e desencadeou o processo da nossa independência em Moçambique, faz surgir dentro desse partido, começam a surgir pessoas que não vão de acordo com esses ideais. Aí surge um movimento que é Arenal, um movimento de resistência de Moçambique, com apoio da Rodésia do Sul, atual Zimbábue, no regime do Ian Smith, assim como do regime do Apartheid, do Peter Botha. Esse movimento ganhou muita impulsão política, assim como teve muito apoio desses regimes raciais, o que fez com que criasse uma destabilização em Moçambique durante um processo de aproximadamente 16 anos de conflito. Muitas infraestruturas, muitas pessoas morreram. A gente tinha o Parque do Gorongosa, que era o melhor parque de conservação de espécie natural na África. Muitos animais acabaram migrando para outros países, e isso tudo consequência da guerra. Mas, porém, esse processo de guerra permitiu com que Moçambique se tornasse democrático. Então, ou seja, a guerra tem o seu lado de destruição, mas também tem o seu lado de reestruturação social. A Renata também perguntou aqui se vocês entendem a colonização hoje, se ainda existe de alguma forma essa colonização, ou se essa independência é plena. Tá, em relação à independência, a nossa independência na África, ela ainda é uma independência muito mais no quesito político, porque a gente ainda depende muito de duas agências internacionais, que é o Banco Mundial e o FMI, ou seja, a nossa soberania nacional, ela é financiada por apoio e ajuda e donativos internacionais. Ou seja, os países africanos ainda não são autossustentáveis, mas eles são ricos em várias diversidades, minerais, energéticos e biodiversidade. Porém, a ideia de dependência faz com que a gente comece a implantar políticas impostas por essas instituições. Ou seja, todo o processo de descentralização, assim, construção do Estado, tem a ver muito com as políticas que o FMI e o Banco Mundial vão impondo aos nossos regimes, assim como a própria importação do modelo democrático, que ele não é tão assim benéfico para o continente africano, porque também é dentro da democracia que também vão surgindo grandes rixas que vão ocorrendo na África, na Nigéria, com movimentos como Boko Haram. Então vão protestando esses regimes que se dizem democráticos, mas também têm práticas muito autoritárias. Não, é basicamente isso que o Acrísio acabou comentando, né? Se formos analisar essa democracia, democracia, né? Politicamente sim, né? Politicamente sim, mas a parte econômica ainda sentimos colonizados. Temos que admitir isso. Mas vai, cada ano vai. A gente vai aumentar, a gente vai reduzindo a nossa dependência. Os países africanos já foram dependentes de quase 80% do orçamento, certo, de ajudas, de donativos. Hoje tem países com dependência de 36%, 40%, 45%, Moçambique tem uma dependência de 48% no orçamento de ajudas, donativos internacionais e de organizações não governamentais. A tendência é cair. Em relação de Cabo Verde já é o contrário, né? Primeiro porque, por sermos um país que produz quase nada, a nossa produção é produção intelectual, posso dizer assim. Nós acabamos exportando pessoas. Bota aspas nisso, tá, pessoal? Bota muitas aspas nisso. E o processo de colonização, ao meu ver, eu até, pelo menos no caso do Cabo Verde, não sei, Moçambique, mas eu acho que se Amílcar Cabral estivesse vivo hoje, ele estaria decepcionado, ou ele está se revirando no túmulo. Por quê? Por que eu digo isso? Amílcar Cabral, ele vem daquele grupo, inclusive Samora Machel, dos nacionalistas que queriam, eles queriam tirar o continente africano desse jugo estrangeiro, né? Do colonialismo. E hoje, se você for ver, pega o Cabo Verde como por exemplo, ele faz um estatuto especial com os países do bloco da União Europeia. O que, que diz esse estatuto? Que os europeus podem entrar e sair de Cabo Verde quando querem, como querem. Porém, não tem a contrapartida, né? Um cabo-verdiano, para entrar na Europa, precisa de visto e olhe lá e tudo isso. Então, eu vejo, na verdade, que a colonização continua. Essa colonização hoje, ela é também desse pessoal que está na Europa, nesse mundo centro, né? Porém, tem esse grupo que em Cabo Verde eu chamo da elite, né? Dessa elite política, elite econômica, que primeiro cria esse estatuto especial para beneficiá-los, porque eles como empresários, eles como intelectuais, eles como políticos também, eles podem transitar nesses espaços. Porém, aquele cabo-verdiano, posso dizer assim, que não tem condições de viajar toda hora, que vai estudar ou que precisa sair para visitar uma família, ele não consegue, né? Então existe esse desequilíbrio. Outra coisa também, que a gente em Cabo Verde vamos ter sempre vamos ser sempre colonizados, é a partir do momento que entra um governo, ele quer implementar um estilo na educação, né? Vou deixar estilo porque agora fugiu a outra palavra. Só que precisa de financiamento, e ele vai buscar o financiamento aonde? Fora, no Banco Mundial, na UFMI e tudo mais. E esses, eles dão as regras, eles dão os caminhos. Olha, você tem que fazer isso, né? E a partir do momento que é o centro, né, esse bloco capitalista que define os caminhos a seguir, em momento algum ele vai, ele define. Nunca vão definir em prol de um desenvolvimento sustentável local africano, né? Exatamente, é sempre a favor deles, então vamos ficar sempre dependentes. Obrigado, senhores. Então vamos agora para mais uma música, e logo a seguir o intervalo. A música seria essa Porto de Nozília, né? Porto de Nozília, que é uma música também mais ou menos dessa época da independência, né? Que é de enaltação, né? Que diz, é o portão de Nozília, é o portão da nossa ilha, era por onde sempre entraram os escravizados na época, né? E era também por onde saíam, né? Então, o portão de Nozília. Então, obrigado, vamos à música então e a seguir os intervalos. Quando o mundo novo conquista na Porto de Nozília, Pamotkin fogon sem paia, na ladeira sem cimbrão, tudo mais cheio de filhos e história. Quando o mundo novo conquista na Porto de Nozília, Pamotkin fogo sem paia, na ladeira sem cimbrão, tudo mais cheio de fixe sem história. Tudo gril quebra ser pedra, pra modo manhã, cada membro te dá. E não queimar, mora a beça, aos paiaces pontinho. Na praia do fundo sem futuro, de tudo bem servido que crias, de tudo bem servido que crias. Nos mar, sol e mora beça pra tudo gente. Tudo nós farol de morte, mas cemitério de nós já. Lei, tudo cristão, tudo simbrão, tem direito na cevota d'água. Tudo cristão, tudo simbrão, tem direito na cevota d'água. É pedra pra mó de manhã que tem protida e não queima mora beça, mas destino triste de dinheiro e nos paiaces pontinho. Na prato fundo sem futuro, de tudo bem servido que criares, de tudo bem servido que criares. E no cruzão enxada, nos paiar uma nova ideia a nos mar, sol e mora beça pra tudo gente, tudo nos farol de morte, mas cemitério de nós já. Tudo gente, lei, tudo cristão, tudo simbrão, tem direito na cevota d'água. Tudo cristão, tudo simbrão, tem direito na cevota d'água. Quando um mundo tudo simbrão, tem direito na porta de Lozia. Tudo cristão, para monte que fogo sem paia. Na terra sem simbrão, quando o mundo tudo simbrão, é direito na porta de Lozia. Tudo cristão, pra morte que fogo sem paia. É direito na terra sem simbrão, quando o mundo tudo simbrão, é direito na porta de Lozia. Tudo cristão, tudo simbrão, é direito na terra.

Estamos hoje falando sobre as independências africanas, especificamente sobre Moçambique e Cabo Verde. Estamos aqui com o Rui Delgado, que é graduado em História da UFPEL, o Musa, que é de Moçambique, pós-graduado em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, e o Acrísio, que é de Moçambique também, doutorando em Ciências Políticas. O Musa vai falar sobre a música que acabamos de ouvir. Bom, pessoal, mais uma vez é uma música do Moçambique também, como eu acabei falando no início do segundo bloco. É de Abalaga, é de Garimpeiros. Garimpeiros é um grupo, músicos do centro de Moçambique, também cantada em Xuabo, que é uma língua do centro de Moçambique, concretamente na província da Zambésia, cidade de Climane, minha cidade natal, que eu trouxe aqui. Então, a balada é como se fosse amigo, né? A crise, me ajudei. Também é como se fosse amigo, então, ela é uma chamada de atenção, né? Que amigo, estamos juntos, amigo. Temos que nos unir, amigo, estamos juntos. Mas por esse lado, é como se fosse uma música de união, fortalecimento da amizade, mais ou menos por essa via. Sim. Muito bem. Então agora retomando a nossa conversa, né? Então vamos fazer a seguinte pergunta: como se reestrutura os estados depois da independência? Como é que vocês veem os estados após a independência? Durante o processo da independência, os regimes ou os movimentos de libertação, para além de se empenharam em combater o inimigo, que era um alvo já bem definido, que era o colonialismo português. Tinha frentes de estudantes cabo-verdianos, moçambicanos, que estudavam no exterior, assim como estudavam internamente. Logo após o processo da independência, são esses jovens, sem nenhuma experiência, que vão assumir um Estado novo, visando o bem-estar social, ou seja, é a juventude inexperiente que assume um grande papel e tomando em consideração o grande risco que é sempre governar um Estado. Aí você vai ter os estudantes, o recrutamento de estudantes, tanto cabo-verdianos para Cabo Verde, para ocuparem pastas ministeriais, setores chaves, como estudantes de economia que vão ocupar cargos de ministérios, que é o Ministério da Fazenda, indivíduos ligados com ensino superior incompleto também. Tem casos de estudantes que estavam no segundo, terceiro ano de universidade, que são recrutados também para ocupar pastas como do Banco Central, de alguns bancos. E aqueles alunos que estavam no ensino fundamental, eles são recrutados também para serem professores no ensino fundamental. Ou seja, o aluno que tinha sexta série, ele passa a ser professor para ensinar o aluno que não tem, ou seja, aquela alfabetização básica. Então, o Estado é construído através dessa inexperiência, dentro de um grande desafio, que é reduzir a taxa de analfabetismo, reduzir a taxa de mortalidade infantil, a desnutrição crônica, a pobreza, e assim levar o Estado avante e gerar um bem-estar social. Uhum. É muito, muito interessante você falar isso, porque aí eu lembro, logo após a tomada da independência, né, quem foram as pessoas que foram assumir os cargos lá em Cabo Verde? Eram essas pessoas que estavam estudando fora, de certa forma, e principalmente as pessoas que eram ligadas aos partidos. Isso, sem nenhuma experiência. Sem nenhuma experiência. Em Cabo Verde, no particular, teve três blocos, posso dizer assim, né? Teve esse bloco que era do Partido da Independência de Cabo Verde, Guiné-Bissau, à época, que eles queriam a independência total de Cabo Verde, né? Outro grupo, eles já não queriam a independência, eles queriam que ficassem autônomos. E mais um que não, falaram, não, nós não temos condições de nos organizar. O PICV, chegando ao poder, o que, que ele vai fazer? Principalmente depois de 1978, ele começa a perseguir essas pessoas que eram contra esse processo, que não seguiam os ensinamentos, a ideologia, né? E essas pessoas vão para o exterior, né? Temos, por exemplo, o caso de hoje, ele aqui no Brasil, ele seria ministro da Casa Civil, que ele veio para o Brasil, esteve aqui no Brasil, foi para o Rio de Janeiro, onde ele, inclusive, ele comandou a psiquiatria do Rio de Janeiro, no caso, né? Mas voltando à pergunta, em Cabo Verde, o que é que vai acontecer? Bom, estamos aqui, tomamos a independência, e agora, o que fazemos? Então, diante disso, e também por conta das fomes que já tiveram, as pessoas morrendo, os cabo-verdianos, o pessoal que estava na frente do poder, eles procuram então a parceria, principalmente com o FMI, ajuda internacional, vão fazer parcerias também com Portugal, vão ter apoio principalmente do Brasil, porque o Brasil tem o projeto, acho que é projeto, é o PECG, né? O programa de estudante convênio, que dá oportunidade de estudantes desses países em desenvolvimento vir ao Brasil estudar. E é por esse caminho também que vem muitos estudantes, também para voltar depois e poder ajudar o país a desenvolver. Vão pessoas para Cuba, principalmente para fazer medicina, e é a partir dessa leva, então, que o Cabo Verde começa a se organizar e a ter alguns frutos. Isso acontece principalmente na década de 80, quase toda a década de 80, até a queda do Muro de Berlim, né, que os países africanos, não sei o caso de Moçambique, são muito pressionados, né, então abandona, de certa forma, essa ideologia comunista, leninista, e dá-se a abertura política. E em Cabo Verde, principalmente porque a nossa imigração ela é muito superior à população local, hoje, por exemplo, temos quase 1,5 milhão de cabo-verdianos fora e 500,000 dentro do país, né? Então, o imigrante, que geralmente está onde? Estados Unidos e no bloco europeu, eles têm uma força sobre Cabo Verde. E vai se criar, então, o partido, a UCIT, que é a União Democrática dos Cabo-Verdianos, acho que essa é a palavra, que vão começar a pressionar o governo em Cabo Verde, mas além de pressionar, eles vão denunciar esse governo na ONU, nas organizações internacionais. E o PICV, que tinha essa visão comunista, ele se vê pressionado, e então ele vai fazer a terceira conferência, onde no estatuto ele vai dizer que sim, vai ter abertura política e vai ter o processo, que acaba acontecendo em 1990, de 91 para 92 acontecem as primeiras eleições. Ele não vai ganhar esse partido, vai ganhar o outro partido, que já tem mais uma visão neoliberal, onde vai abrir o país para o mundo, e quase todas as instituições e empresas vão ser privatizadas, né? E a partir dessa época, então, Cabo Verde vem nesse processo de democracia, né? A cada 5 anos há eleições legislativas e presidenciais. E o que tem acontecido é que só tem 2 partidos hoje em Cabo Verde que fazem essa alternância de poder, que é essa do centro-esquerda, que continua o PICV, e o MPD, o Movimento para a Democracia, que é o centro-direita, que tem mais essa visão neoliberal. Concretamente, no caso de Moçambique, a crise aqui já muito bem mencionou o que é que aconteceu no período pós-independência. Só para fazermos uma reflexão, né? O que é que seria de um país em que foi colonizado, conquistamos a independência. Não sei se conquistamos ou fomos dados. Conquistamos a independência. Mas isso, se calhar, seria um assunto para um outro debate. Estamos a fazer links. Tá. Conquistamos a independência, mas a reflexão seria: o que seria de um país recém recém-dependente com estruturas no alto nível de governação, alguns com pouca instrução, pouco conhecimento daquela área, outros muito bem informados. Então, a reflexão mais ou menos vem nessa vertente. Falar um pouco da agricultura de Moçambique neste período pós-independência, porque antes totalmente era comandado pelos portugueses, né? Onde tinham as grandes empresas, as colônias e tal. Pois esse período da independência, tudo aquilo foi assumido pelo povo moçambicano, né? Onde eram pessoas, embora com alguma experiência prática, mas com pouca experiência de gestão. Então, fomos nos primeiros anos, as coisas iam tão bem, mas começaram a desandar. Fora isso, lembrar também, teve a abertura para a guerra civil, né, que começou por aí nos anos 76, 77. Então, as coisas foram caminhando por esse período, por esse rumo, né? Por esse rumo durante esse período. Eu acredito no olhar das pessoas que vão assumindo o poder depois da independência, que são pessoas com baixa inexperiência de governação, foi um dos motivos com que a gente vai notar que um conjunto de políticas nossas vão começar a fracassar. Ou seja, nossos estados vão implementando políticas e vão fracassando. Por quê? A gente não tem uma visão técnica, uma visão política, ou uma visão geral de quais seriam as necessidades do povo moçambicano. Só ia sugerir um filme que é bem interessante sobre Moçambique, que foi produzido por um cineasta que nasceu aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, que é o Licínio de Azevedo. Ele fala sobre a reestruturação de Moçambique após a independência, ou seja, as pessoas mais marginalizadas são levadas para um campo de concentração onde o Estado tenta reeducar essas pessoas, que o filme tem o título de Virgem Margarida. Ele mostra como é que, na lógica de reestruturação do próprio Estado. E eu acredito que nessa ideia de inexperiência de governação, na ideia do fracasso, foi dando experiência a esses jovens que até hoje são os que mesmo continuam em prol desse processo de governação. Mas uma coisa que é importante para a gente mencionar aqui é que Moçambique ele vai ter... Tem agora, atualmente, três processos de geração. Tem a primeira geração que a gente chama, que é a geração de libertação, que é os indivíduos, ou cidadão moçambicano que pegou na arma e combateu. E tem a segunda geração, que é a geração dos anos 80, que são estudantes moçambicanos que vão estudar fora, em Cuba, principalmente nos blocos de apoio de visão ideológica marxista-leninista, que é a Alemanha, a Rússia. Então, é dentro desse processo que Moçambique vai formar grandes quadros que, a partir do processo de queda do muro de Berlim e essa virada para o bloco ocidental, a introdução da democracia, a abertura de mercados, e, assim como a redução do Estado, ou seja, com a visão leninista, o Estado provia tudo, mas com essa quebra, aí a gente reduz o Estado, e o Estado passa a privatizar um conjunto de empresas, que faz com que comece a entrar essa ideia neoliberal, na qual o Estado e o privado podem oferecer, ou seja, partilhar das mesmas atividades da administração pública, ou seja, prover bens e serviços para a sociedade. Então, é dentro dessa lógica que a gente vai tentando copiar os modelos. Eu digo copiar porque a gente só exporta as coisas para a África, desde a própria democracia, o próprio capitalismo. Mas o incrível é que tanto as políticas que a gente importa para a África, a gente nunca leva em conta a nossa sociedade. Por isso que tem um confronto muito desfasado. Acabam que tem um conjunto de muito fracasso, porque a democracia ela é muito ocidental, é numa lógica bem ocidental, aí você leva para uma lógica meio africana, em que a sociedade não entende muito essa lógica, o comportamento cultural, político, assim como o intelectual dos africanos, ainda não conseguem mensurar bem essa lógica de alternância de poder, assim como o domínio forte dos partidos que lutaram contra a independência sobre o próprio Estado, que faz com que outros partidos não consigam entrar dentro dessa competição política e que faz com que haja muito conflito na África, principalmente desconfiança política, vai gerando guerras civis em outros países africanos, principalmente do centro africano e o lado ocidental da África, tem muitos desses conflitos civis devido a questões políticas. E também não esquecer, porque o que acontece é que com a partilha, principalmente a partilha da África, esse bloco europeu, no caso, ele vai separar vários grupos, né? Vai unir outros. Ele vai separar grupos amigáveis e vai unir grupos amigáveis e grupos inimigos. Então, tem países que têm duas etnias ou três que antes da partilha eram etnias que... de muita clivagem. Sim. E a etnia na qual eles não tinham clivagem está num outro país. E como a fronteira, para além da artificial, ela é demarcada por meios migratórios, faz com que esses grupos fiquem em países muito diferentes, principalmente na África Ocidental. Com certeza. E no caso de Cabo Verde não tivemos isso, porque dizem que Cabo Verde era desabitado, né? Eu digo dizem porque, para mim, tudo que vem do colonizador eu já coloco um pontinho de interrogação. Mas eles não tinham esses grupos, mas eles criam esses grupos, né? Em Cabo Verde eles criam os Badios e os Sampadiudos. Né? Tenho feito essa reflexão, ainda está no início, as pessoas não aceitam, mas eu vejo isso muito claro, né? Muito escuro, pode ser. Porque o que acontece? Quem são os Badios? Né? São os que se revoltavam, né? Que não aceitavam o senhor mandando e tudo mais. E quem são os Sampadiudos? Os Sampadiudos são aqueles que sempre abaixavam a cabeça e faziam tudo. Espero que as pessoas caverianas que estejam me escutando entendam. E aí você cria esses dois grupos. E até hoje você vê que esses dois grupos eles não se conversam muito, né? Eles trocam porque o Sampadiudo é o intelectual, é tudo mais. O Badio quem é? Né? E isso acontece também no continente africano, não sei, em Moçambique tem um filme clássico que é o Hotel Ruanda, Hotel, né? Vale. Que é dos Hutus e os Tutsi. E sempre quem é que vai lá resolver o problema? É sempre o colonizador, né? Não sei se em Moçambique também eles criaram esses grupos ou como é que eu vou dizer, eles forçaram grupos a se odiarem ou coisa parecida. O que acontece em Moçambique é que durante esse processo de independência, o que vai acontecer é o seguinte, o domínio político ele é dado muito para a etnia Xangana, ou seja, as pessoas do sul de Moçambique, elas vão ter um total domínio da arena política, vão ser os ministros, vão ser os presidentes, ou seja, a sucessão presidencial é dada só por pessoas dessa região, a sucessão de ministro, mas porém a partir dos anos 2000 isso começa a mudar. Começa a ter ministro de outras regiões, pessoas muito importantes que nasceram em outras regiões de Moçambique, Zambésia, Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Tete, Sofala e Manica, vão começar a ser incorporadas dentro dessa lógica. O que antes não acontecia era só Gaza, Inhambane e Maputo. Que é a região sul do Moçambique. É a região sul do Moçambique. E a região norte, como é que a se região, sentia? Excluída dentro desse processo. Atualmente o presidente da República de Moçambique é proveniente da região norte, Cabo Delgado. Sim. O que anteriormente não tinha acontecido. Primeiro, o presidente que fundou o Partido Frelimo, o Eduardo Mondlane, ele era nascido em Gaza. É. O Samora Machel, que assume também as rédeas presidenciais, ela era proveniente da província de Gaza, o Joaquim Chissano era de Gaza, então, ou seja, começa a se questionar por que toda a elite moçambicana ela é só centrada nessa região, e a elite militar moçambicana ela é centrada na zona norte. Ou seja, os revoltados em Moçambique, as pessoas que tiveram mais dinâmica no processo de luta de libertação, elas são mais da região centro-norte, e os intelectuais pensadores naquele processo eram mais da Zona Sul? Aparentemente, né? Pensadores, intelectuais. É. Não vou questionar, porque o Eduardo está nele aqui. Tá bom. Queria isso aí, então. Um cara que abandona a universidade lá dos Estados Unidos, já abandona a ONU e vai unificar Moçambique, é de louvar isso. Ok, ok. Esse é um outro debate. Muito obrigado, pessoal. O Guilherme vai fazer um anúncio de um evento. Boa tarde, pessoal. Então é isso. A Ediane, que faz parte aqui da Rádio Com, jornalista aqui da Rádio Com, né? E ela tem um projeto que se chama Canimbambo. Canimbambo, né? Com o pessoal do Senegal, né? Que é um projeto que foi aprovado aqui pela Secretaria de Cultura, né? E que vai acontecer agora na Semana de Pelotas. Teremos uma Semana de Pelotas de 2 a 7 de julho. Nessa semana eles terão uma loja, né? Que eles vão colocar à disposição, comercializar, né, as roupas e todo o material que eles fazem aqui em Pelotas, né, que os senegaleses estão fazendo, que é um projeto muito interessante, porque esse projeto ele justamente é uma maneira de incluir os senegaleses, né, eu acho muito interessante que é um começo, né, de um projeto e que venham outros projetos. Então vai ser na loja, qual é a loja aqui? Loja 66, Mercado Central. Então esse vai ser o local, né? E eu só queria passar mais algumas informações aqui que a Ediane me passou, que carimbambo significa gratidão na língua xangana, né? É, que, obrigado. Uhum. Sou do Moçambique. Sim, então é isso, pessoal, está feito o convite aqui para então o pessoal comparecer ali no dia de 2 a 7 no Mercado Central, na loja 66, né, onde vai acontecer então essa atividade aí, aliás, na verdade, comercialização de produtos feitos pelos senegaleses. Então é isso aí, muito obrigado, uma boa noite a todos e agradecer também o pessoal aqui, né, e voltamos aí com Francisco. Obrigado, Guilherme. O Rui vai fazer uma. Primeiro mandar um abraço para a Ediane, né? Ela esteve conosco no cerimonial da Semana Acadêmica Africana. E aí me lembrei de dar um pequeno retorno. Nós que estamos aqui, o Mussa e o Acris, fizemos parte da organização. O evento, pelo menos ao meu ver, acho que ao nosso ver, foi muito bom, né? Conseguimos trazer pessoas de vários lugares para falar, para assistir também, né? E não sei se querem acrescentar alguma coisa, mas já deixar o convite para o ano que vem e também a partir do segundo semestre pretendemos começar com o grupo de estudos africanos aqui na UFPEL. É um grupo que não vai só ter estudantes universitários da UFPEL, ou só universitários, mas a nossa ideia é que também chegue às pessoas que não são da universidade, mas também que tenham interesse em debater essa ideia. Bom, já aproveitando, eu agradeço a rádio, né? Dizer que é um prazer estar aqui, falar um pouquinho do nosso país, dos processos que acontecem. Claro, essa é uma visão nossa, nós não somos especialistas, mas como vivenciadores ou filhos e netos de vivenciadores, né? Agradecer esse espaço, que acho que é uma oportunidade de nós falarmos um pouco sobre o continente africano e também dos ouvintes da Rádio Com ter essa oportunidade de nos ouvir e também ouvir um pouco da nossa música, né? Também queria agradecer aqui a oportunidade aberta para nós, mais uma vez, falar sobre as nossas vivências, sobre os nossos países aqui, para todos os ouvintes. Mais uma vez, obrigado à Rádio Com. Agradecer à Rádio Com, aos ouvintes lá de casa e também, em relação à Semana da África, agradecer a todos os participantes e todo o pessoal que esteve envolvido, o pessoal aqui da Rádio Com, que abriu o espaço para que a gente falasse do evento e publicitasse ele. E é sempre um prazer e é sempre bom falar da África, sendo africano. E é sempre bom quebrar alguns tabus e alguns viés que são sempre impostos sobre uma visão africana meio periférica. Muito obrigado, pessoal. Para nós também é um imenso prazer se receber também, com um grande esclarecimento, né? Porque, como foi colocado aqui, sempre predomina o viés do colonizador, né? Da eurocentrista, né? Não dando o espaço para os locais contar a sua própria história, seu próprio ponto de vista. Então, é sempre um prazer, é sempre esclarecedor. Muito obrigado a vocês por se disponibilizar a participar do programa, né? Esperamos ter novas oportunidades para poder conversar mais, aprofundar os assuntos aqui abordados. E vamos, então, por hoje, encerrando, né, o programa Antipofonias e Charlas, da UFPEL, né, idealizado pelos acadêmicos de Antropologia e Arqueologia da UFPEL, né? Apoiado pelos professores, pela universidade e tal. Vamos encerrar com a música da Cesara Évora, Sangue de Beirona. Sangue de Beirona. Fala para nós sobre isso um pouquinho, Rui. Essa música, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na cabeça das pessoas o que seria o Sangue de Beirona, né? Porque ela é uma música que... Ela tem um duplo sentido, posso dizer assim, né? E escutando a música, de repente a pessoa entende. Aí eles vão ligar para a rádio ou vão mandar para a rádio. E a gente, de repente, faz uma brincadeira aí, quem sabe. Mas eu vou deixar para a galera poder escutar e entender. Sim. Tá bom, obrigado. Então, estivemos hoje com o Rui Delgado, que é graduado em História pela UFPEL. O Acrísio, que é, no caso, o Rui é de Cabo Verde, né? O Acrísio é de Moçambique, doutorando em Ciências Políticas, e o Mussá, que é de Moçambique também, pós-graduado em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, né? Muito obrigado aos convidados, muito obrigado pela oportunidade a nós dada em recebê-los, né? Então, encerramos hoje, estivemos aqui com o Anderson na mesa de som, o Glênio na gravação, na assistência, né? E eu, o José Francisco, como mediador. Muito obrigado hoje pelo programa de hoje e até o próximo. Deus,